mar, sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marazia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Uma das mais célebres regatas em todo o mundo é a que opõe frente a frente os remadores de duas universidades inglesas, a de Oxford e a de Cambridge, no rio que Tamisa. A primeira vez que as equipas se enfrentaram foi em 1829 e partiu de uma oposta entre dois amigos, Charles Merivale, estudante da Universidade de Cambridge, que desafiou Charles Wadsworth, aluno da Universidade de Oxford. Wadsworth aceitou o duelo e ficou marcado para o dia 10 de junho, e Oxford ganhou. Deste modo, com certas interrupções pelo meio, a prova tornou-se de periodicidade anual desde 1856, realizando-se no início da primavera. Nos anos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a prova foi interrompida. Blows down market, kicking up the paper with his worn-out shoes. In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at a 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. A regata Oxford-Cambridge realiza-se nas águas do rio Tamisa, a oeste do centro de Londres, entre as pontes de Putney e Chiswick, numa distância de 4 milhas, o equivalente a cerca de 6 km e 800 metros. Then you'd better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesy with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize if you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend a hand. For the times, they are a-changing. The line, it is wrong. The curse, it is past. The slow one now will later be fast. And the present now will later be past. O rio Tamisa, onde se realiza a corrida entre os remadores das universidades de Oxford e Cambridge, nasce na região de Cotswolds, corre numa extensão de 346 km e desagua no Mar do Norte. As suas águas correm lentamente devido ao pequeno desnível do terreno. O Tamisa, que é navegável ao longo de 280 km, percorre diversas áreas urbanas do Reino Unido, é atravessado por 114 pontes, 30 túneis e 6 linhas férreas. A equipa de remo da Universidade de Oxford é conhecida como os Dark Blue, isto é, azuis escuros. E a equipa de Cambridge, os Light Blue, ou seja, os azuis claros. A regata do ano passado foi vencida pela equipa de Oxford, mas este ano, 2018, Cambridge vingou-se de 4 anos seguidos sem ganhar e levou o troféu para casa. Em 1877, deu-se um empate técnico nesta célebre corrida. A meta não estava bem delineada e o juiz da prova não declarou o vencedor, argumentando que as duas equipas chegaram ao mesmo tempo. Em 2003, as duas embarcações chegaram quase em simultâneo, mas o photofinish, que foi utilizado pela primeira vez, decretou o triunfo de Oxford. In the town where I'm old as all this life, in the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine, and our friends are all aboard. Many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, Mr. Parker, post on ahead. Every one of us has always submarine. Submarine! We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. Não passando de uma simples brincadeira no ano longínquo de 1829, a regata entre as universidades Cambridge e Oxford ao longo dos tempos tornou-se um fenómeno de massas. Desde a segunda metade do século XX, que a regata passou a ser acompanhada por multidões nas margens do rio Tamisa, sendo transmitida em direto pela rádio e televisão. Nestas 163 edições da prova masculina, Cambridge lidera com 83 vitórias contra 80 dos rivais de Oxford. Paralelamente a esta prova masculina, também se efetua desde 1927 a competição feminina. A partir do ano passado, as duas provas realizam-se no mesmo dia. Este ano, as raparigas de Cambridge impuseram-se às de Oxford, vencendo a 73ª edição da prova. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova, às sextas e segundas-feiras, às 21 horas.